É, eu acho que eu tô sendo inconsequente. O Deb Super Gás! Como é que eu ia adivinhar que ela tava ali sorrindo, bebendo só pra superar? Eu fui me envolvendo sem nem perguntar se tava ocupado no seu coração, se já tava pronta pra outra relação. E agora como não me envolve? Duas semanas repetida a dose desse beijo. Que medo de ser só carência, eu já criei a perruba. Eu tô amando a ex, alguém. Ela me diz que já esqueceu. Tô sendo imprudente, eu sei. Se ela recair, o tombo vai ser meu. Que tô amando a ex, alguém. Ela me diz que já esqueceu. Tô sendo imprudente, eu sei. Se ela recair, o tombo vai ser meu. Olha meu parceiro, Peuzi, bebê. Via, papai. É melhor de Feira de Santana. JM Paredão. Portal do Arrocha. E agora como não envolve? Duas semanas repetindo a dose desse beijo. Que medo de ser só carência, eu já criei a pergunta.